foi planejada a ação. Cinco monstros reunidos estudando vários dias pra ser rápido e preciso. Na atividade, pensamento positivo, agressividade, frieza no raciocínio, na onda sonora, sua dúvida, na sua incerteza. Prepare a mesa, aumenta o som da potência, pra não deixar falha, tudo feito com atenção. A hora é agora, vamos firme na missão. O armamento foi testado, o Bering tá em punga, a mente é munição, sem chance de fuga. Não vão ter tempo de reação alguma, vão ficar em choque com meu rap e minha música aqui. Decido quem sofre, bandido, as consequências trágicas, último veredito. Quem vai ser perdoado, quem vai ser cobrado? Sou pelo certo, vou cobrar só quem tá errado e os que tão errado. Tá em danger, impressionado na fúria, os malucos até uns dias rejeitado. Que estudou, se informou, não caiu no jogo e se tornou seu pesadelo em forma de monstro. Não me iludi, não me apeguei em fita errada. Meu raciocínio é maquiavélico quanto os canalha. Treme sistema, com a ira dos malucos do Conceição. Formado um time onde não falta disposição. O sangue morou, sofredor não se calou. Resolvi mudar minha vida, Deus me abençoou. Com o dom da palavra, defensor da verdade, mais um filho da guerra na ação de contra-ataque. Situação nos fez ir pro combate. Só guerrilheiro, defensor da verdade. Todas as palavras na guerra é pura arte. É a falange da ação de contra-ataque. Situação nos fez ir pro combate. Só guerrilheiro, defensor da verdade. Todas as palavras na guerra é pura arte. É a falange na ação de contra-ataque. Se deve vir, vem, na pura calma. Mas no sapato, né, Joe, se não alarma. Na ação de contra-ataque sou mais um filho da guerra. Quem não se corrompeu, não se vendeu, nem gela. Como pensou que nós não tava com nada? Desacreditaram da força da minha palavra. Agora vou sentir o peso da revolta no tempo. E com pipoca minha voz incomoda. A vida dura me tornou guerreiro do gueto. Aprendi desde cedo a lutar, todo momento missionário da quebrada. Levando uma ideia certa com isso. É o caminho pra uma nova era. Eu tô na febre e em busca dos meus objetivos. Vou passar por cima de quem tá dando prejuízo. E pro sistema eu sou terror, perigoso, nocivo. Armado de ideia, furioso, raciocínio. Eu que dito as regras, tá tudo dominado. Vem comigo, quem é verdadeiro? Na tua linha de frente, no confronto se marcar. É aquilo, nem vem falar difícil. Louca que é instruído e grupido. Não tô, vai pensando que tá bom. Convocado já era, então vou na missão. Da verdade, 100% lealdade. Só moço na fita, bandido considerado perigo pra sociedade. Situação nos fez ir pro combate. Só guerrilheiro, defensor da verdade. Todas as palavras na guerra é pura arte. É a falange na ação de contra-ataque. Situação nos fez ir pro combate. Só guerrilheiro, defensor da verdade. Todas as palavras na guerra é pura arte. É a falange na ação de contra-ataque. Bateu pesado, as artérias pulsaram. Me vi convocado quando escutei. É um assalto. Uso cordão de prata, bombeta a barreta. Um filho da esperança, adotado pela guerra. Raciocínio cabuloso, maligno, explosivo. Colombiano da informação. Tráfico latino-americano. Tática do raciocínio criminal. Mente kamikaze da literatura marginal. Sou a resposta que te deixa sem pergunta na abordagem. Deve ser limpão, nunca tive passagem. Não choro pro Bush. Jogo no Barça, sou do time da quebrada. Campeão vai ser medalha com a garra. Gladiador no exército de Esparta. Na raça do Cafu, com a potência das matracas. Na fé de Jó, resistente como um carro forte. Me armei até os dentes de sonar e som de forte. Sou a contenção, soldado que gera em guerrear. Pelos que enxergam, mas fingindo enxergar. Pelos mundos, pelos que falam, mas não tem coragem. As respostas do seu ataque é minha ação de contra-ataque. Situação nos fez ir pro combate. Só guerrilheiro, defensor da verdade. Todas as palavras na guerra é pura arte. É a falange na ação de contra-ataque. Situação nos fez ir pro combate. Só guerrilheiro, defensor da verdade. Todas as palavras na guerra é pura arte. É a falange na ação de contra-ataque.